sem gelo. Essa mina gosta de tocar o terror. Você acredita? Quem diria, hein? Essa mina é sem vergonha, gosta de tocar o terror. Já me deu até insônia, meu sossego acabou. Pesadelo da invejosa, sonho de quem não provou. Quando ela desce é igual terremoto, ela sente e não para, ela toca o terror. Quando ela desce é igual terremoto, ela sente e não para, toca o terror. Quando eu desço é igual terremoto, rebola, não para, toca o terror. Quando eu desço é igual terremoto, rebola, não para, toca o terror. Atrevida, poderosa, gosto de tocar terror. Pra te ver perdendo a linha, teu sossego acabou. Pesadelo da invejosa, teu desejo eu sei que eu sou. Quando eu desço é igual terremoto, rebola, não para, toca o terror. Ela sente e não para, ela toca o terror. Quando ela desce é igual terremoto, ela sente e não para. E ela entrou na minha mente de um jeito indecente. Não como, mas não durmo, mas eu vou ficar doente. Tá querendo de novo, já caiu no meu jogo. Não pode se queimar, então pra que brincar com fogo? Mas eu sou artilheiro, eu vou virar o jogo. Eu vou partir pra cima, de virada é mais gostoso. Eu ganho essa parada, pode ficar ligada. Vai ver que eu sou zica. Ah, você acredita? Quando eu desço é igual terremoto, rebolo, não paro, toco terror. Quando ela desce é igual terremoto, ela sente e não para, ela toca terror. Eu desço, não paro, rebolo, eu toco terror. E ela desce, não para, rebola, toco terror. Eu desço, não paro, rebolo, eu toco terror. E ela desce, não para, rebola, toco terror. Chama, fio. Anitta, quando você rebola, é tipo como? Tipo terremoto. Quem diria? Você acredita?